Amigos e amigas, concidadãos das Gafanhas do Carmo, Encarnação, Nazaré e de São Salvador, habitantes do Conselho de Ilhavo. Provimos todos de um ontem sofrido, de um hoje incerto e de um amanhã com esperança. Sou um otimista e acredito sempre que o amanhã será melhor que hoje, sentindo-me protagonista desse desafio. Desde muito cedo dediquei parte da minha vida à intervenção cívica, que considero fulcral como afirmação da importância do viver em sociedade e do contributo pessoal para a construção do Conselho. Todos sabem ou podem saber, portanto, onde estive e o que fiz. Habitante e apaixonado incondicional desta imensa e extraordinária península, onde a terra e a água se fundem num abraço sereno, um adepto da social-democracia, do socialismo democrático, da doutrina social da Igreja, das causas sociais, da vida de todos e de cada um. Sempre trabalhei em diálogo e tolerância, foi assim que fiz, quer enquanto ativista de grupos de estudo ou intervenção social, quer como autarca, na Assembleia Municipal de Ilhavo, na Assembleia de Freguesia e na Junta de Freguesia da Gafanha Encarnação, a que presidi durante 12 anos. As minhas lutas e trabalhos pautaram-se sempre por verticalidade e verdade, pelo amor à terra, pela valorização da envolvência social. Estive em tudo o que me pareceu ser uma mais-valia para a minha terra. Conheço por dentro o poder local, conheço as leis que nos regulam e sei qual é o papel de um autarca. Estou consciente de que, como Estado do mundo e da Europa, de Portugal, do Conselho, das associações e das famílias, obriga de forma imperiosa a que se rompa com o sistema em que a cor do partido conta mais que a cor da autarquia e da convicção. E obriga ainda a que se retomem valores de proximidade, de justiça, de solidariedade e de ética. Para isso, considero essencial que haja, como nas democracias mais avançadas, paz social, diminuição de crispação política e convergências alargadas sobre aspectos fundamentais do desenvolvimento concelhio. Considero ainda que não há desenvolvimento, nem justiça, nem coesão social, nem mais igualdade, sem um profundo enraizamento dos autarcas no todo social, sem a compreensão profunda do lugar do outro, de todos e de cada um. Os autarcas devem ser o corolário da sociedade civil, o desenvolvimento natural da intervenção cívica e do rigor profissional. Considero que as políticas concelhias devem estar ao serviço de um fim maior. E o fim maior na política é o combate à pobreza, é a luta contra as desigualdades, é a afirmação da justiça social, do desenvolvimento e da criação de oportunidades para todos. O espaço físico que é o nosso concelho possui condições naturais que permitem aspirarmos a um patamar de esperança de elevado nível em todas as áreas de governação e da vida em comunidade. Todas as forças políticas devem participar neste desidrato, olhando ao horizonte de longo prazo, encontrando soluções realistas e viáveis para a resolução dos problemas e para a propositura de soluções e projetos. Os atores sociais, e nomeadamente os políticos, na minha visão, não são inimigos, mas companheiros e camaradas, com um projeto comum, embora podendo naturalmente ter propostas diferentes do caminho para os alcançar. É urgente que os decisores políticos sejam gente da nossa, gente capaz de sujar os pés na terra, a quem vejamos nas associações, não apenas nos dias de festa para partir o bolo, mas no dia-a-dia a construir e a produzir, que vejamos a frequentar os nossos espaços e o nosso habitat, que se preocupem com todos, mas também com cada um, com provas dadas na vida pessoal, associativa e profissional. É urgente mudar o rumo das políticas autárquicas, valorizar o capital humano, criar clima social de esperança, valorização pessoal e profissional, aportar expectativas de conhecimento, cultura e educação, apoiar o empreendedorismo com simplificação de licenciamentos de pequenas unidades económicas, criar condições de competitividade aos nossos empresários, valorizar os nossos artistas, apoiar os alunos por forma a atingirmos um maior e mais qualificado grau de escolarização, valorizar novas áreas de negócio, olhar as nossas zonas industriais e captar investimento produtivo, valorizar os centros urbanos, criando, revitalizando centralidades, rejuvenescendo a sua ocupação. É fulcral olhar a sociedade civil e descobrir novos talentos e energias capazes de arejar o espectro político. O fortalecimento da participação na vida política pela inclusão de novas formas de pensar e sentir. A simples participação de um maior número de cidadãos é sempre um fator de enriquecimento objetivo. Em todos os espaços inovadores, vemos e ouvimos falar de esperança, disrupção, reinvenção, ideias novas e novas apostas. No nosso concelho, ouvimos falar de continuar como estávamos há 4 anos, continuar com as mesmas pessoas, as mesmas ideias, as mesmas ações, mas continuar sem energia, sem busca, sem diálogo, sem juventude, sem oxigênio, sempre com o estigma de fazerem um favor por estarem. O ar está de facto irrespirável. e o conselho precisa de ser já. Esta geração tem direito a ser feliz, libertar-se da asfixia fiscal e do destino obscuro, alicerçado no discurso da dívida, e respirar esperanças que se transformam em certezas ao construir o seu conselho educador, solidário e de relações. Acredito que a realização das grandes coisas não depende apenas da possibilidade de as realizar, mas depende essencialmente da vontade de as fazer. Acredito profundamente no valor da suprema liberdade e no dever da responsabilidade. Não quero viver continuadamente no passado, viver do passado e comunicar apenas o passado e a tradição. É o futuro que me atrai e não o passado que me empurra. Motiva-me a possibilidade de o construir, de ser protagonista, de valorizar o passado como fonte de inspiração, sim, mas desenhar um futuro muito além do arco-íris e de realizar o melhor futuro para todos nós. Sou reformista e quero assumir o conselho com audácia e arrojo, porque entendo que valemos, como homens e mulheres, muito mais do que uma qualquer rotunda num qualquer lugar desta terra. Precisamos de um novo modelo de desenvolvimento e de gestão que não assente na dívida e nos problemas, mas na esperança e na capacidade de acrescentar valor às coisas e ao tempo. É tempo de marcar o tempo, dar ritmo ao caminhar com uma remada firme e cadenciada de um Dória em busca do futuro, de construir economias de rede em vez de escala, de sermos os melhores naquilo que fazemos, substituir o fazer muito por fazer muito bem. Não queremos competir com o mundo, mas queremos ganhar um mundo de felicidade em cada competição. Quero também levar a democracia mais longe. E o reforço da democracia só se consegue quando o poder emergir do mérito e da transparência. Que a participação cívica ocorra cada vez mais nos debates e políticas a implementar. Cada cidadão que questiona a Câmara Municipal não saia com uma mão cheia de nada, mas obtenha as respostas às suas preocupações. Que sejamos capazes de antecipar anseios e esperanças e criar desafios nunca antes pensados. Quero reforçar a cidadania, reforçando a confiança nas instituições e aproximando a autarquia das populações. A avaliação política não deve ocorrer apenas de 4 em 4 anos numas eleições, mas deve ocorrer em cada projeto, numa plataforma de avaliação, onde os cidadãos possam propor novas ideias, novas formas de fazer e fiscalizem ao longo do tempo. A autarquia deve estar objetivamente ao serviço da população, como facilitadora e como criador de oportunidades de desenvolvimento, nunca como entrave. A ligação com as juntas de freguesia deve ser incrementada e solidificada. Os senhores presidentes de juntas são um pilar basilar da interação com as populações. Pelo conhecimento privilegiado que tenho como poucos do que é estar numa junta de freguesia e a importância que o cidadão, para o cidadão, de ter um eleito a um braço estendido de emoção, sei que esta é uma vertente de importância capital. Este foi o compromisso que firmei com a terra, com as gentes deste concelho e com um manancial de esperança que hoje explode no peito de cada um como no meu. A partir do momento em que dirigi os destinos autárquicos de uma população, não será mais possível aliar-me dos acontecimentos que marcam a vida deste concelho. Desde muito cedo tenho uma ideia de desenvolvimento económico, social e político para o concelho. Analisando o dia-a-dia, verificamos que não existe um projeto que galvanize os municípios, que os defenda das agressões, que os promova, com um líder que possua uma visão, que sinta uma missão e que tenha uma estratégia. O reforço, consolidação e aprofundamento da democracia não se fazem no confronto estéril, mas sim na cooperação profícua. Não radicam no marginalizar da ideia alheia, mas no aproveitamento de sinergias produtivas. Não é na execução de ações que se espelha o pensamento político, mas na escolha e enriquecimento dos melhores projetos e dos objetivos de longo prazo. Após apurada reflexão, ponderei a minha matriz programática sustentada na social-democracia, no socialismo democrático e na doutrina social da Igreja. Ponderei a vida, a mais-valia que a minha participação ativa pode trazer para o concelho. E este é tempo do desafio, o tempo da desinstalação, o tempo de construir. Este é o tempo em que não posso partir sozinho, mas o de partirmos juntos antes que murchem todas as flores de esperança. Por tudo isto, porque sou e sempre fui um fazedor, um dirigente de pés na terra, porque não posso desiludir os que querem construir um concelho mais humano e mais feliz, decidi apresentar a minha candidatura à Presidente da Câmara Municipal de Lievo. Uma candidatura inclusiva e transversal ao espectro político-concelhio, com opção clara num projeto de vida comunitário capaz de criar construtos que consolidem e aportem uma proposta de valor rentável para todos os munícipes. Dadas as garantias de que o meu pensamento ideológico é respeitado, decidi aceitar o convite e avançar como independente, como candidato do Partido Socialista a Presidente da Câmara Municipal de Ilhéu. As listas do Partido Socialista estarão abertas a muitos independentes como eu e abrangerão muitos cidadãos empenhados em construir mais e melhor concelho. O convite surgiu mercê de convergências e ocorrências várias, com uma abertura à sociedade civil que dá garantias de poder criar uma transversalidade de conceitos e vontades que possa elevar o Conselho a um patamar de responsabilidade ímpar. Esta candidatura é, antes de mais, um ato de responsabilidade de quem, como muitos outros, se sente atraído pelo desígnio de trazer esperança à nossa terra. Esta candidatura é um projeto novo, uma lufada de ar fresco, uma envolvência de gente de bem, independentemente da condição de origem. Será uma candidatura aberta à sociedade que congregará todas as sensibilidades. Disputaremos a vitória em todas as freguesias e temos a ambição de liderar todos os órgãos autárquicos. Proponho-me a liderar Ilhavo porque é o futuro que me atrai e não o passado que me empurra. Porque quero substituir o fazer muito por fazer muito bem. Porque sou habitante apaixonado, incondicional, desta imensa e extraordinária península onde a terra e a água se fundem num abraço sereno. Porque tenho o futuro por opção e neste momento por obrigação.